Para 4h05, vamos acionar agora o repórter Valdecir Marcos com informações do setor de segurança pública. O que você traz para o CBN Foz, edição da tarde, Marcão? Cris, muito boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da CBN. A informação é de um assalto, ou pelo menos uma tentativa de assalto a uma agência bancária do Sicredi na Avenida Mário Filho, em Foz do Iguaçu. Ao que tudo indica, 5 indivíduos fortemente armados, inclusive de fuzil, tentaram realizar o assalto. Ao aproximarem-se da agência bancária, eles foram detenidos por agentes de segurança. Houve uma intensa troca de tiros, a fachada do estabelecimento comercial está completamente demorada, na linguagem popular, por tiros de fuzil disparados de dentro de um automóvel branco. Os indivíduos não tiveram êxito e trocaram tiros também com policiais militares que estavam nas proximidades. Houve uma movimentação bastante intensa, todas as viaturas da Polícia Militar foram chamadas e a fuga se deu em direção à área rural de Foz do Iguaçu. Eles pegaram a rua Itaburaí, que vai da Avenida Felipe Rancher em direção à Avenida das Cataratas, e embrenharam-se em meio a um matagal. A polícia faz o cerco nesse momento, pelo menos 30 homens da PM estão na região em busca dos indivíduos. Repito, fortemente armados, inclusive de fuzis. Os tiros acertaram a fachada, as portas de vidro do estabelecimento e atingiram também algumas pessoas que estavam dentro do banco. Três foram atendidas pelo SIAT, entre elas uma mulher. A situação dessas pessoas é considerada leve, ferimentos de ração, algumas ainda não se sabe se foi por corte pelo vidro ou pelo estilhaço desses mesmos que atingidos pelos disparos de fuzil tornam-se também projéteis em movimento muito rápido. A situação agora é de alerta para os moradores da região da rua e dessas imediações. Movimentem-se pouco, fiquem dentro de casa e acionem a Polícia Militar a qualquer movimento estranho. Essa é a recomendação da equipe de Polícia Militar, da Polícia Civil, delegado Luiz Rogério Sodré, a gente conversou e a equipe toda da Polícia, tanto da Militar quanto da Civil, já estão nas ruas da cidade, ou melhor, na área rural de Foz do Iguaçu, em busca desses indivíduos, onde também nossa equipe está acompanhando. Nesse momento, o cerco está sendo feito em uma área rural e nós acompanhamos de perto, assim que tivermos novidades, estaremos atualizando aqui pelos 1320 da CBN, a rádio que toca a notícia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marques.